cristão foi orar e dobrou seus joelhos ao pé da cama. E começou dizendo: Pai nosso que estás no céu. E ele escutou uma voz dizendo: Pois não, estou aqui. E o cristão disse: Por favor, não me interrompa, eu estou orando. E a voz disse: Ué, mas você me chamou. Chamei? Eu não chamei ninguém. Eu estou orando. Deixa eu continuar. Pai nosso que estás no céu. Aí, olha aí, você me chamou de novo. E o cristão disse: Fiz o quê? É, você me chamou. Você disse: Pai nosso que estás no céu. E eu estou aqui. Como é que eu posso ajudá-lo? E o cristão disse: Mas eu não quis falar nada disso. É que eu estou rezando. Eu rezo o Pai Nosso todos os dias. Eu me sinto bem rezando assim. É como se fosse um dever, entende? E eu não me sinto bem até que eu cumpra esse dever. E a voz lhe disse: Mas como pode dizer Pai Nosso sem lembrar que todos são seus irmãos? Como pode dizer que estás no céu, se você não sabe que o céu é paz, que o céu é amor a todos? E o cristão disse: É, realmente, eu ainda não havia pensado nisso. Aí a voz disse: Muito bem, pode continuar a sua oração. E o cristão disse: Santificado seja o vosso nome. Aí Deus: Espere aí, o que você quis dizer com isso? E o cristão disse: Bom, eu quis dizer... Ah, sei lá. Como é que eu vou saber? Faz parte da oração. Eu repito porque me ensinaram assim. Deus disse para ele: Santificado significa digno de honra, santo, sagrado, separado. Quando você diz: Santificado seja o teu nome, você tem que entender que, por mais que você diga isto, você não pode me tornar mais santo, porque eu sou santo. Então, quando você falar: Santificado seja o teu nome, entenda que é na tua vida e à tua volta que você tem que santificar o meu nome. Continue essa oração. E o cristão disse: Ah, bom, agora entendi. Mas eu nunca tinha pensado no sentido da palavra santificado. Tá bom, vou continuar a oração. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E Deus disse: Você está falando sério? E o cristão respondeu: Claro, por que não? E o que você faz para que isso aconteça? O que eu faço? Eu não faço nada. Faz parte da oração também. Além disso, seria muito bom, meu Deus, se o Senhor tivesse controle sobre tudo o que acontece no céu e na terra. E Deus perguntou para o cristão: E por acaso, você deixa eu ter controle sobre a tua vida? E o cristão respondeu: É, eu tento. Eu frequento a igreja. Domingo mesmo agora eu estava na igreja. Deus disse: Uma vez por semana você vai na minha casa e acha que faz a minha vontade? Eu não estou perguntando quantas vezes por semana você vai na igreja. Eu quero saber o que é que você faz na tua vida para que eu tenha controle sobre você. Como é que você trata os seus irmãos? Como é que você gasta o seu dinheiro? Como é que você utiliza o seu tempo? Se eu tivesse controle sobre você, você não ficaria tanto tempo diante da televisão, não ficaria tanto tempo na praia, não ficaria tanto tempo no bar ou com os amigos. Se eu tivesse controle sobre você, eu te colocaria o tempo todo em comunhão comigo. Você quer realmente que a minha vontade seja feita na terra como é no céu? Então comece pela tua vida. Aí o cristão disse: Por favor, pare de me criticar. E Deus disse: Desculpe, Eu pensei que você estava pedindo para que fosse feita a minha vontade. Mas, na verdade, você não está querendo que eu assuma o controle da tua vida. Porque se todos aqueles que rezam, oram, fazem preces, cumprissem o que pedem, o mundo seria bem diferente. Todos aceitariam a minha vontade e o meu governo na terra. Mas quando eu faço frio sobre os homens, eles reclamam. Os homens não aceitam nem o sol, nem a chuva. As pessoas não aceitam como que a vida é conduzida. Querem governar por si próprias e não aceitam a minha vontade. Aí o cristão pensou e disse: é, acho que o senhor tem razão. Pensando bem, nas mínimas coisas, eu nunca aceito a sua vontade. Porque eu reclamo de tudo. Se o senhor manda chuva, eu peço o sol. Se o senhor manda o sol, eu reclamo que está calor. E se o senhor manda o frio, eu continuo reclamando, tremendo, dizendo que o meu cobertor não aquece. Se eu estou doente, eu reclamo que não tenho saúde, mas também não cuido dela. Muitas vezes eu me alimento mal. E até eu como coisas que não fazem bem para a minha saúde. E Deus disse: bom para você reconhecer tudo isso, mas eu estou disposto a trabalhar na tua vida. E se você quiser, as vitórias serão imensas apesar das lutas. E eu estou gostando desta tua nova atitude de reflexão. E o cristão disse: Senhor, eu preciso terminar a oração porque eu tenho outras coisas para fazer. E essa oração está demorando muito. Eu costumo fazê-la tão depressa. Deixa eu continuar. E Deus disse: à vontade. E ele orou: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E Deus disse: pare aí. Você está me pedindo pão material? Você não sabe que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da minha boca? Quando você me pedir o pão, pense na minha palavra, porque o pão de cada dia eu te dou. Eu quero ser um alimento diário, tão lembrado e necessário como o pão que você come pela manhã. Agora, você pode me pedir o que quiser, porque eu sou um pai amoroso, eu estou interessado na sua vida e também estou interessado na próxima parte da sua oração. Por favor, continue. E o cristão disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Deus disse: você está falando sério mesmo? Você quer o meu perdão? Mas acaso você perdoou o teu irmão que te ofendeu? Mas, Senhor, eu sei de quem o Senhor está falando. Aquele sujeito me ofendeu várias vezes, meu Pai. Até gostaria de perdoá-lo, mas no fundo, o meu desejo é castigá-lo. Eu preciso me vingar. Ele tem que pagar caro tudo o que me fez. Aí Deus disse: mas e a sua oração? O que você está querendo dizer na sua oração? Você me chamou, eu estou aqui. Eu quero que a sua vida seja transformada. Eu quero limpar o seu coração. Mas você está carregando muito ódio dentro dele. Se você não perdoar aos teus inimigos, aos que te ofenderam, como é que eu vou te perdoar também? Como é que eu vou trabalhar no seu coração? Eu acho melhor você perdoar do que se vingar. E o cristão disse: é, meu Deus, pode até ser, mas eu vou me sentir bem se eu fizer aquela pessoa pagar caro. Deus disse: você não vai, não. Pelo contrário, depois da vingança, você vai se sentir pior. A vingança não é tão doce quanto parece. Pense na tristeza que você vai causar. Pense na tristeza que você vai sentir depois. Eu posso mudar a tua vida. Basta você querer e cumprir o que está me pedindo. Como, meu Deus? Ora, perdoe o seu irmão. perdoe o seu inimigo, e eu te perdoarei e te aliviarei. Mas, Senhor, eu não posso perdoá-lo, o que ele me fez foi muito grave. Bom, tudo bem, se você não quiser perdoá-lo, eu também não vou te perdoar. Ah, meu Deus, mas eu preciso do teu perdão para ter paz. Está bem, o Senhor está certo. Apesar de eu querer me vingar, na verdade eu sinto necessidade é do teu perdão. Então, está bem, meu Deus. Eu perdoo aquele fulano, eu perdoo os meus inimigos. Agora, me ajude, Senhor. Me mostre o caminho certo para eu seguir. E Deus disse, isto que você está me pedindo é maravilhoso. Eu estou começando a ficar muito feliz com você. E você, como é que você está se sentindo? E o cristão disse, meu Deus, muito bem mesmo. Olha, para falar a verdade, eu nunca tinha me sentido assim. Como é bom falar com o Senhor, meu Deus. Aí Deus disse, você ainda não terminou a oração. Prossiga. E o cristão continuou. E não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Deus disse, ótimo, vou fazer justamente isso. Mas por favor, não se coloque em situações em que você possa ser tentado. Como assim, Senhor? Olha, deixa de frequentar os lugares que você tem frequentado. Deixe de ver as coisas que você tem visto. Deixe de fazer aquilo que você percebe que é perigoso. Pare de andar na influência das más companhias. Pelo contrário, seja luz para as pessoas que estão à tua volta. E ao invés delas fazerem com que você pratique o mal, faça com que elas pratiquem o bem. Então, abandone toda a maldade, todo ódio. E não ande pelos caminhos errados. E também não faça coisas horríveis para depois ficar correndo atrás de mim. Como assim, meu Deus? Eu não estou entendendo. Claro que você está entendendo. Você já fez isto comigo várias vezes. Comete o erro, depois vem chorando pedindo socorro. Puxa, meu Deus, que vergonha. Pois é, você me pede ajuda, mas logo em seguida volta a errar de novo. E depois vem fazer negócios comigo outra vez. Eu queria tanto que você mudasse. Queria tanto que quando você me pedisse perdão, fosse com arrependimento. Ai, meu Deus, que vergonha. Me perdoe, Senhor, eu estou envergonhado, eu estou arrependido. Agora eu vou mudar. O Senhor me perdoa? Deus disse, claro que eu te perdoo. Eu sempre perdoo quem está disposto a se arrepender. Eu sempre perdoo quem está disposto a perdoar. Mas não se esqueça. Quando você me chamar de novo, medite em cada palavra que está dizendo. Termine sua oração agora. Ah, terminar? Ah, tá bom, meu Deus. Amém. E Deus disse, o que quer dizer amém? E o cristão respondeu, eu não sei. É o final da oração, a gente termina dizendo amém. E Deus disse, você só pode dizer amém quando aceita como verdade tudo aquilo que eu quero. Quando você mesmo concorda com as palavras que acabou de proferir. Quando você se sujeita à minha vontade. Porque amém quer dizer certamente. Assim seja, concordo com tudo que orei. E o cristão disse, meu Deus, obrigado por me ensinar, obrigado por me fazer entender esta oração. E Deus disse, eu amo cada um dos meus filhos e amo muito aqueles que querem sair do erro, que querem ser livres do pecado. Eu te abençoo, fique na minha paz. E o cristão respondeu, obrigado, Senhor, por ouvir a minha oração e por ser meu amigo.